Vem, Senhor Jesus. É o que nós cantamos na sinfonia número 2. A primeira é Argentina. A número 2 é Apocalipse. E quando nós sabemos que Jesus vem, como diz Judas Tadeu em sua epístola, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever a vós acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. É dever cristão pelejar pela fé. Nós dizemos aqui, vem Senhor Jesus, Ele vem. Para aqueles que estão integrados por suas boas obras no privilégio de marchar com Ele do terceiro milênio para frente, a alegria e a felicidade eternas virão sobre suas cabeças. Mas aqueles que querem permanecer na impiedade, a epístola de Judas Tadeu continua alertando sempre, pois alertar os que estão no erro é também ato de piedade cristã universalista. E diz aqui o escritor no texto sagrado, exemplos da punição dos ímpios, o que se aplica muito bem aos tempos apocalípticos que vivemos. Já que estamos explicando o Apocalipse em espírito e verdade à luz do novo mandamento, de forma popular para todos aqueles que nos quiserem ouvir. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Era o que eu tinha explicado a vocês aqui antes, hein? Eu tinha falado que foi lá José para o Egito, vocês conhecem a história toda, a inveja dos irmãos, que os pais o amavam e parecia aos irmãos invejosos que era um amor maior, particular para José. Queriam até matá-lo. Aí Rubem disse, não, matar também não, é sangue nosso. E colocaram o pobre José, um rapazola, no num poço, sujaram o manto que o seu pai lhe dera com o sangue de um animal morto, para dizer que era sangue do irmão, e acabaram vendendo o José aos traficantes de escravos. Mas quando a gente nasce com uma missão, não adianta. A gente cumpre, se estivermos integrados em Deus, até o fim. E o pobre do José foi levado para o Egito, serviu como escravo de Potifar, mas a mulher de Potifar apaixonou-se por ele, jovem, aquela coisa toda, mas como ele era digno, não quis servir-se dela. Ela então começou a gritar, repudiada que estava, segurou-lhe as vestes, gritar como se ele tivesse intentado contra o seu pudor. Potifar tinha amizade com José, que era excelente. Servia-o muito bem. E acabou mandando lá para a prisão. Né? Vocês conhecem a história, ele vai passar um tempão lá, vai dar ordem na prisão, vai... é aquilo que vocês sabem. Veio os sonhos, aquela coisa toda. Mas eu quero chegar no pedaço, não ficar muito comprido, que a história é empolgante, se começa a se lembrar. A questão que eu quero dizer é o seguinte, ele decifrou o sonho do faraó. Ninguém decifrara ainda. 7 espigas magras saíam do rio Nilo e comiam 7 espigas gordas e continuavam magras. 7 vacas magras saíam do rio Nilo e comiam 7 vacas gordas e continuavam magras. Então ele, para resumir, traduziu, olha aí, faraó, significa que vem aí uma penúria sobre este povo, depois de 7 anos de fartura, que virão 7 anos de seca, de estio, de fome, e aconselhou o faraó que ele via fazer, inclusive disse ao faraó que ele escolhesse um homem capacitado a levar a nação a sobrevivência diante do drama que se aproximava. O faraó, muito vivo, disse, pô, ninguém melhor que você, José. Colocou o anel do dedo e disse, ninguém maior que José no Egito, meu primeiro ministro, a não ser eu, o faraó. Bom, os 7 anos de fartura vieram, José estabeleceu uma série de taxas, impostos e uma opção de coisa, infrações de tudo que fora colhido nos 7 anos de fartura, e encheu os paióis, os depósitos do Egito. Em seguida, os 7 anos de miséria e fome, por causa do estio, a seca. O Egito não sofreu pelo menos tanto quanto as outras nações que não se prepararam. E assim, a família de José acabou tendo que ir ao Egito também buscar cereais, alimentação. No final, José testou os irmãos, deu um susto em Benjamim, aquela coisa toda. Muitos foram para o Egito, além da família, lá se estabelecendo. José morreu antes de deixar os preceitos que deviam ser seguidos quanto aos seus ossos, na volta para a terra escolhida, que se deu 400 anos depois. Vejam vocês que Deus sempre ajuda, ajudou a José, a sua família, os que foram para lá, nem todos foram, né? Para o Egito. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o fato de que Deus sempre nos ajuda. Nós é que não sabemos aproveitar, usamos mal a ajuda e temos que ser punidos. E assim, porque nós somos ímpios. Mas diz aqui a epístola de Judas, não os Iscariotes, é claro. Exemplo da punição dos ímpios. E agora vai a punição geral, que os tempos chegaram, os tempos estão aí. Quero, pois, lembrar-vos, irmãos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, onde era escravo, né? Destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, e se havendo entregue à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Pois me lembre para explicar, não agora, sobre esta questão do fogo eterno, da punição eterna. E aliás, eu vou buscar a explicação no terceiro volume de Brasil e Apocalipse. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Parar por aqui, a epístola é grande e ela nos provoca muitos comentários, não cabem agora, mas é bom porque tem a ver muito com os tempos finais do ciclo. Aliás, toda a Bíblia Sagrada tem a ver com isso. Mas é necessário que vocês se fortaleçam, porque foram convocados por Deus para exercer juízo contra todos e para fazer convictos no bem os ímpios, porque só mostrando as obras ímpias que praticaram é que talvez a gente consiga que muitos agora neste ciclo se arrependam. Não há coisa mais bela nem instigante mesmo do que a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus e a palavra de Deus não nos cansa, nos redime. Meus amigos e meus irmãos, o segundo volume das diretrizes espiritualistas da religião de Deus estão realmente gloriosos. Nós fomos juntando ali muitos ensinamentos do irmão Zarur, meus, todos inspirados no Cristo de Deus, no seu novo mandamento, e em espírito e verdade, não conforme a letra que mata. Ora, eu me regozijo quando os jovens, que são os continuadores desta obra, que ingressa no ciclo dos Paulos, os pregadores, que já expliquei. Porque a religião de Deus tem vários ciclos, ciclos da fé, são quatro. Fé, o primeiro ciclo é fé. Raciocinar. O segundo? Raciocinante. Terceiro? Realizante. Quarto? Divinizantes. Como existem também as fases Jesus da religião de Deus. Jesus está chamando Jesus está voltando, Jesus está chegando, Jesus chegou. Existem também os ciclos humanos, espirituais, de apostolado crístico, apocalíptico, evangélico, religioso, científico, político, econômico, filosófico, esportivo e assim por diante. Para realizar esses ciclos religiosos, políticos, científicos, econômicos, financeiros, filosóficos, etc., esportivos, a religião de Deus trouxe do mundo espiritual quatro fases importantes para esta época e adentrando o novo milênio. Primeiro ciclo, ou primeira geração, a dos Joões. Lá está o irmão Zarur, nesta fase da primeira geração, abrindo os caminhos, o precursor das grandes realizações que viriam depois. Mas, para que essas realizações não se perdessem, era preciso que chegasse a segunda geração, aquela que conheceu a primeira, e da primeira recebeu as lições, a geração dos, quem se lembra? Pedros. Apacentadores, consolidadores. A ponto do irmão Walter Perioto escrever uma página lapidar, que comentaremos aqui, falando sobre a consolidação da LBV, o trabalho da geração dos Pedros. Depois, a terceira geração. Essa tem uma missão incrível. É a geração dos Paulos. Por quê? Alguém se lembra? Porque é dos Paulos? Pregadores. Pregadores pelo mundo inteiro, para cumprir aquela ordem de Jesus. Ide e pregai por todo o mundo, e a cada criatura anunciando o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Mas depois disso tudo, quantas misérias aconteceu? Não, o reino de Deus vem devagar nos corações, nas vidas sucessivas. E quando Jesus criou o planeta Terra, até essa época, bilhões de anos passaram. Então, aquela altura eu podia dizer, é chegado o reino de Deus, faltariam tão poucos milhares de anos, são nada, estatisticamente falando, com relação aos bilhões de anos que tem o planeta Terra e os espíritos que aqui foram formados e os que vieram de fora. Depois vem a quarta geração, o quarto ciclo dos Franciscos. Esse aí, a inspiração é o patrono da Legião da Boa Vontade. O santo é ecológico, né? Francisco de Assis. Aí a tarefa é ciclópica. Mas não quer dizer que assumida uma geração, as outras se não tem mais nada que fazer, não, porque elas se interpenetram. Olha aqui o sinal do trabalho duradouro. São os elos do coração da LBV. Um seguro no outro. E dizia o fundador da Legião da Boa Vontade, repetindo várias vezes um pensamento antigo que diz assim: não há corrente mais forte do que o seu elo mais fraco. A corrente pode ser potentíssima, se tiver um elo fraco, o que vai acontecer com essa corrente? Arrebentar, quebrar. Então temos que ser todos elos fortes. Por isso, quando o irmão Zarur lê aquela famosa epístola a respeito da fé, em Hebreus, a fé é a substância das coisas desejadas, a comprovação no visível do que existe no invisível. Ele diz lá, depois da leitura, temos que nos cercar de gente firme. É isso que eu quero. Nossa preocupação é o Apocalipse. Já expliquei que quando o irmão Zarur voltou para a parte espiritual, eu apliquei na LBV a fórmula urgentíssima. No seu livro, Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, escreveu o fundador da Legião da Boa Vontade, a fórmula urgentíssima. Somente o estadista que souber Apocalipse saberá prever para prover, governando com acerto, evitando que sua pátria seja esmagada pelo próximo e último Armagedom. Apocalipse de Jesus, capítulo 16, versículo 16. A fórmula perfeita para resolver os grandes problemas dos chefes de Estado na ciência do governo dos povos é a de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Quer dizer, não haverá soluções perfeitas fora das leis eternas que regem a terra. O contrário é combater efeitos enquanto as causas permanecem. Aí eu acrescentei aqui uma passagem do Evangelho que eu gosto muito. Disse o Cristo de Deus: eu sou a árvore, vós sois os ramos. Nada podereis fazer sem mim. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 15, versículo 5. E a fórmula que nós vamos aplicar agora, daqui para frente, é a que está na chave 17 da mensagem de Jesus para os sobreviventes. Porque nessa chave 17 está a fórmula perfeita, que é a união, a fórmula de Jesus para a sobrevivência e a unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. É este o recado. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.